que tudo vai ter solução. Que um dia ainda vou presenciar essa tal de união. E todo mano que trabalha vai fazer sua função. E todo mano que atrapalha de joelho pedindo perdão. Não, quem sabe um dia que seja honrada cada passo dessa correria. Quem diria aquele menor que ninguém dava nada, agora é o pica, agora é o foda, agora é o rei da rapaziada. Não, às vezes iludem os menor, falou. Os caras já não sabem dar o valor do suor. E troca esse suor por 5 gramas de pó. Aí é melhor deixar pra lá, que minha palavra possa te ajudar. Que a união seja cantada e cada vagabundo possa escutar. De ouvido aberto, todo ser pratica erro. E eu também nem tô tão certo pra dizer o que tu tem que fazer. Eu só te mostro o caminho, você quem vai escolher se vai continuar nessa missão. A vida é uma estrada e você tá na contramão. A vida é uma guerra e você tá sem munição. A vida segue um só caminho e você tá sem direção. Irmão, olha pra mim, olha pra mim, olha pra frente, olha pra frente. Não faz assim, irmão. Seja consciente, não seja inconsequente. Pense no que vai fazer. E o seu futuro só depende de você. É, e o seu futuro só depende de você, né? Entendo o sabor de ter paz, aonde só guerra imperou. O amigo que foi não voltou, família de luto ficou. Aquele que no fim entende, luta e nunca se rende. A mente é quem sempre te prende, valores a gente não vende. Vi e sei como é, orgulhos que não ficam em pé. Baixada Fluminense, em cada pingente uma fé. Moiô de Nike Air, perdeu qual foi, mané? Na pista o Stug Life, tão ganhando o seu rolé. Aí, mas Deus te viu, no fim até sorriu. Quando tu fez uma escolha de abandonar o fuzil. Reluziu, mas não era ouro, tolo por falso tesouro. Tolo, enquanto eu tô nativa, me dá minha parte do bolo. No fundo é só você pra entender se proceder. Mas Deus se faz presente, nego, em cada amanhecer. Não quero ver você na cela ou jaz no cemitério. Então erga sua cabeça e estabeleça o seu império.